Sul Rádio Serviço. E agora, uma dica para a sua saúde. Se a criança está sempre com diarreia, infecções, e se você notar que ela tem dificuldades de enxergar em lugares com luz fraca, fique atenta. Ela pode estar com falta de vitamina A no organismo. Procure um posto de saúde mais perto da sua casa para receber orientações. No dia a dia, não se esqueça, procure dar às crianças alimentos ricos em vitamina A. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef, Ministério da Saúde. 21 horas e 1 minuto. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica. This is the American Edition. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Orlando, nos Estados Unidos, eu sou o Serginho Ricardo e esse é o Parabólica América Show 109 de março de 2016. Começo de primavera aqui na América, fim de verão no Brasil. No programa de hoje, a gente vai ouvir o King O, vai ouvir a Selena Gomez, Ed Sheeran, Coldplay, Maroon 5, Martin Garrix e muito mais. O Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA, no ar via satélite para 19 emissoras no mundo inteiro. Então aumenta o som dos rádios, porque hoje a gente começa com o Florida e o rapper 99% com a música lançada em prol do projeto chamado This Is Challenge, de um grupo aí destinado a trabalhar com o mundo da dança e desafios sociais aqui nos Estados Unidos. Tá a fim de conhecer? Então aumenta o som. Parabólica Edition America. Esse é o Florida e o rapper 99% aqui no Parabólica América, no single Cake da Atlantic Records. Come back, you know what it look like. Everything lit, all the girls in free. Everybody inside, sipping on a good time. You ain't got a risk, they can put it on me. When they wanna go, they know all my money sure. I don't ever get it one way. Yeah, spend it and I get it same day. But hey. Okay. Presente de Natal do cantor pop Alcin Mahone para os fãs, que tá tocando muito aqui nos Estados Unidos. Dia 29 de dezembro, ele lançou uma mixtape chamada For Me To You, que tá à disposição aí em diversos serviços de streaming nos Estados Unidos, também aí pelo iTunes. Uma das faixas dessa composição dele chama-se Lady, a versão aí de um sucesso da banda Mojo de 2001, com participação de nada mais, nada menos do que Pitbull, que você ouviu aí no Parabólica América, que agora traz um duo de Northbrook, Illinois, chamada Criolla, com Teen, a música que foi lançada essa semana pela Columbia Records e Sony Music. I'm giving up, I'm giving in. I don't need to. Com a americana Selena Gomez, com E Ain't Me, lançada pela RCA Records e pela Sony Music, música número 12 da parada Hot 100, número 3 da parada US Dance Electronic Songs e número 30 da parada Mainstream Top 40 no Parabólica América, que agora traz o cara da Starbucks, que tem 3 músicas entre as 5 mais tocadas da Inglaterra nessa semana. Essa que eu tô lançando agora é a música número 3. Diz ele que é uma das prediletas dele no novo álbum que se chama Divide. Edward Christopher Sheeran, ou como você conhece, Ed Sheeran, com How Would It Feel? You are the one, girl. And you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than a river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. And kisses in the front door. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. The world is the limit. Parabolica America. and rusting in a rubble, running to a fame. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. And quem já sacou, esse é o Coldplay, com uma das músicas do novo EP que vem agora em 2017 com o nome de Kaleidoscope. O single se chama Hypnotized, uma música foi lançada no dia 2 de março dessa semana pela Parlophone Records. E a próxima música que você vai ouvir aqui no Parabólica América também tem o Coldplay, mas dessa vez em uma participação especial na música do duo americano The Chainsmokers. O single se chama Something Just Like This, é a música número 56 da parada Hot 100 aqui nos Estados Unidos. Books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Let's They say you could do anything. They say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. Like this, I took the tag off a major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali, saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four letter word, but the four letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, but where your heart used to be, you gon' dig every day. I spent the four cards in the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. Oh, novo single do Maroon 5, a música se chama Cold, foi lançada dia 14 de fevereiro com a participação do rapper Future. É a música número 23 da parada Hot 100 dos Estados Unidos, música número 16 da parada A do Top 40, número 20 na US Mainstream Top 40. Antes, teve o duo de New York City, The Chainsmokers, com a também americana Emily Warren, no single número 6 entre as 100 melhores dos Estados Unidos, chamada Paris. Aliás, single que tem o remix em número 1 na parada US Hot Dance Electronic Songs. Parabólica América, as novidades no seu rádio e em mais um bloco, a música que chegou ao número 88 do Hot 100 da revista Billboard, o holandês Martin Garrix com a britânica Dua Lipa, com a música Scared to be Lonely, música número 14 na parada UK Top 40 dessa semana. It was great at the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Up in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love. no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. Single do novo álbum que vai se chamar Melodrama. Vem aí dia 15 de junho pela Republic Records. Já tem vídeo disponível na internet e sábado que vem, dia 11 de março, ela vai cantar essa música Green Light no programa Saturday Night Live da rede ABC. E pra gente iniciar a volta ao tempo, há 28 anos, a música número 44 era uma das Power Play da semana. A banda de Jacksonville, Florida, chamada 38 Special, que chegou a ser inclusive a música número 6 da parada Hot 100, e nessa semana, em 1989, era a número 44. 38 Special, Second Chance. Ian Special com Second Chance, música número 44 da parada Hot 100, na semana de 4 de março de 1989, aqui no Parabólica América, que agora vai tocar a música número 18, que era dos canadenses de Ontário, da banda Come Can, um single lançado em 1988 com diversos samples de sucessos dos anos 50, 60, 70 e até 80. Chegou a ser a música número 5 na Inglaterra e música número 15 nos Estados Unidos. Come Can, Can I Beg Your Pardon? There once was a time and there once was a way. We had something going and to my dismay, attention to me seemed to drift though I don't know where. And when we're alone seems there's nothing to say. I bring up the topic, you push it away. You say that you do but I think it's just you don't care. Why do I feel you're using me? Are we an item or are we just two? I need some commitments, all I ask of you. Your lifestyle can change, don't be afraid what you think's in store. What's on your mind, you've got lots to lose. Your shallow acquaintance is what's there to choose. It won't get too deep even though I'm worth so much more. So think about it carefully. Música número 18, há 28 anos, no Parabólica América de hoje, que agora vai trazer a música número 11 do Hot 100, da revista Billboard, do sábado 4 de março de 89. O britânico Rick Astley, com She Wants to Dance With Me. Cause Presley, She Wants to Dance With Me, música número 11 dessa semana em 1989, fechando a volta ao tempo do Parabólica América, que teve também com Can't Call I Beg Your Pardon e teve 38 Special com Second Chance. E agora a gente começa o bloco country, começando aí com Dustin Lynch de Tennessee com Seeing Red, a música número 55 da parada Hot 100 e número 1 da parada US Country Airplay. Vem. Girl, light it up when I hear you say my name. Yeah, you know just how to start it. You shine, and I just can't wait to get you out tonight. Yeah, you know how bad I want it. You ride the Chevy like a Cadillac. Blow that one stoplight, no looking back. Wherever we're going, gotta get there fast. I'm talking red hot wet kiss falling. Just outside of town. I bring a bottle if you wanna. That moon ain't gonna tell on me and you. Just say the word and we're gonna ride the Chevy like a Cadillac. Well, that won't stop, light, no looking back. Wherever we're going, gotta get there fast. I'm talking red hot wet kiss falling off your lips. I'm talking red. Sitting in traffic some afternoon, or bored to death in some waiting room. Well, I'm gonna close my eyes and picture you today. You keep brushing that hair back out of your eyes. So do I. Well, I'm feeling like the luckiest man alive today. And I don't know about tomorrow. Right now the whole world feels right. Of your life. I know it won't always be like this. Life can change as quick as a kiss. Esse é o Brad Paisley, fechando mais um Parabolic America com Today, a música número 67 da parada Hot 100, a número 4 da parada US Country Airplay e número 7 da parada US Hot Country Songs. Valeu aí, obrigado pela sua sintonia, por todo mundo, terminando mais um Parabolic America. Eu volto dia 18 de março com mais uma edição, dessa vez direto de São Paulo, Brasil. Semana que vem tem o Parabolic Europa com Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha. O Parabolic America é uma produção da Nova Sound Studio USA, apresentação Sérgio Ricardo, edição número 109 de março de 2016, que você ouviu em uma das diversas rádios afiliadas ao Parabolica Network pelo mundo. Para ouvir esse programa mais uma vez, você pode visitar o Mixcloud da Nova e do Parabolica, da Nova Sound Studio e do Parabolica, www.mixcloud.com/parabolica. E a nossa última música de hoje é do austríaco James Hersey, que foi lançado em 2016, mas só agora está tocando em rádios aqui nos Estados Unidos. Chama-se Miss You. Grande final de semana pra você, uma ótima noite e até breve. Tchau! Show me what it means to be yours, what it means to be more, more, what it means to be more. Show me what a difference you make, what a word that you say now could mean when it's over and it comes time for change. 'Cause I'm gonna miss you, I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you, I'm gonna miss you when you're gone. Get what you give, how to let go and live, live, how to let go and live. Show me what a life this could be, what a promise you make now could mean when the day comes that everything you see is without me. 'Cause I'm gonna miss you, I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you, I'm gonna miss you when you're gone. America. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Duas horas e 10 minutos. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim, Informática. Rio Sul, rádio.com.